tarde de derby no handball. Porto e Benfica defrontaram-se no passado domingo. E ontem à noite, autocarro dos encarnados é apedrejado a caminho de Lisboa. No hockey patins, as seis equipas em provas europeias fizeram o pleno e todas venceram. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Olá, eu sou o Di Martino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Di Martino Teixeira. Não perca, no próximo dia 25. Gabi Fernandes. O vocalista dos Irmãos Verdades lançou recentemente um disco a solo e o Tempo de Antena quis saber o que esperar desse trabalho. Fique a conhecer um pouco mais de mim e da carreira de Gabi Fernandes, que já tem mais de 20 anos. Gabi Fernandes, o vocalista dos Irmãos Verdades. No próximo dia 25, há mais uma edição do Tempo de Antena a partir das 5 da tarde. Aqui e só aqui, na sua Antena Web. Boa noite. Acabou em apedrejamento o dia para o Sport Lisboa e Benfica. Enquanto os encarnados regressavam a Lisboa, foram apedrejados por alguém que nunca chegou a aparecer. De imediato a polícia interviu, até porque para além do autocarro, onde seguia a comitiva encarnada, foi também atingido o automóvel de Luís Filipe Vieira, o presidente do Sport Lisboa e Benfica, que aliás teve de ser assistido no local devido a alguns ferimentos ligeiros resultado das pedradas pelas quais o seu automóvel foi atingido. Os danos na viatura são um pouco avolumados, mas felizmente, quanto a Luís Filipe Vieira, o condutor e presidente do clube encarnado, sofreu apenas ferimentos ligeiros. Quanto aos membros que seguiam no autocarro, não houve feridos a registar, apenas danos na viatura. O Benfica, que como dito ontem, ganhou por 5-1 à equipa do Passos de Ferreira na Mata Real. Já está aberto o inquérito para tentar perceber o que aconteceu, porque é que esta falha de segurança se deu e também quem é que terá eventualmente atirado supostamente de um viaduto um saco de pedras que terá então atingido a comitiva encarnada. Morreu Arthur Agostinho. Era um nome na comunicação social em geral, mas mais especificamente no desporto. Comentador, desportivo, relatador, crítico, pensador, era um pouco de tudo. Arthur Agostinho marcou a geração dos anos 60, 70, com os seus impressionantes relatos, quando gritava "Golo de Portugal". Faleceu aos 90 anos, esta madrugada, no Hospital Santa Maria, onde já se encontrava internado há uma semana. A morte de Arthur Agostinho fecha um ciclo de grandes nomes do desporto. Arthur Agostinho era dos últimos sobreviventes da geração de ouro da radiofonia e, mais concretamente, do desporto em Portugal, nas décadas de 50, 60, 70 e 80. Perdeu hoje a vida por morte natural, aos 90 anos. Fica a saudade. Antenoeb, desporto. No hockey patins, 22ª jornada, parcialmente, já que houve competições europeias. Também já lá vamos, mas deixe-me só falar deste derby minhoto. É que nesta 22ª jornada, a equipa do Limianos defrontou a equipa da Juventude de Viana. Duas equipas, não só do Minho, mas também do Distrito de Viana do Castelo. A equipa de Ponte Lima não conseguiu fazer frente ao Juventude de Viana, mesmo jogando em casa. Os limianos marcaram 2 golos, mas os vianenses marcaram 4. No final da partida, então, 2 para os limianos, 4 para o Juventude de Viana, que luta pela manutenção. Outros 2 jogos se realizaram neste fim de semana, mais precisamente no dia 19. O Sporting de Tomar 3, Valongo 5 e Académica de Câmara 2, Hóquei de Barcelos 1. Ainda estarão por realizar os restantes 5 jogos. Porto Santo, Sade, Física, Torres Vedras, Benfica, Golpilhares, Candelária, Porto, Cascais, Oliveirense e Académica de Espinho, Hóquei de Braga. E com apenas 3 dos 5 jogos realizados, não há muitas alterações na tabela classificativa. Aliás, os 3 primeiros lugares têm apenas 21 jogos realizados e não há alterações no pódio deste campeonato. Porto e Benfica continuam em primeiro e segundo lugar com 55 pontos. O terceiro pertence à equipa União Esportiva Oliveirense com 54 pontos. Já no fundo da tabela, há algumas alterações a registar. Por exemplo, a equipa da Juventude de Viana conta agora com 19 pontos, após ter vencido então a equipa da Associação Desportiva Limianos, e vai no 14º posto. O 15º é ocupado pela Académica de Câmara, com 17 pontos. O Limianos é o último, com 15 pontos, contabilizadas que estão para este clube de Ponte Lima, 22 jogos, 22 jornadas. E nas competições europeias, as 6 equipas que estão ainda em prova venceram todas. 4 delas na Taça Sergs e 2 delas na Liga Europeia. Ora, é por aqui que começamos. A equipa do Futebol do Porto venceu a equipa do Valdagno por 5-1 e conseguiu vingar a derrota sofrida em Itália por 10-3. A equipa do Porto, tal como o Valdagno da Itália, lidera agora o Grupo D da Liga Europeia e já ambos garantiram a passagem à fase seguinte desta competição. Para o Porto marcaram Pedro Gil, 2 tentos, Reinaldo Ventura também 2 tentos e Pedro Moreira, que fechou a contagem no próprio jogo marcando o 5º golo dos azuis e brancos. Outra equipa que também esteve em competições europeias foi a equipa açoriana do Candelária, que venceu por uma margem menor. A equipa do Noia, a equipa espanhola, ainda esteve em vantagem a partir do minuto 10, mas ainda na primeira parte, a equipa do Candelária conseguiu reigualar o encontro, fazendo 1-1 já perto do final da primeira parte. A abrir a segunda parte, logo aos 2 minutos, dava-se a cambalhota no marcador e nunca mais a equipa do Noia restabeleceu sequer a igualdade. O Candelária esteve a vencer, inclusive, por 5-1, mas os espanhóis do Noia reduziram para 5-3. E foi este o resultado final. Na Taça Sergs, 4 equipas nos quartos de final. O Benfica venceu por 6-0 a equipa do Loret, espanhola, e está praticamente apurada para a fase seguinte da Taça Sergs. Caio abriu o ativo à passagem do minuto 18. Para o Benfica marcaram ainda Cacau, com 2 tentos, e Luís Viana, fazendo um hat-trick neste encontro. Oliveirense venceu o Villanova, também de Espanha, por 7-4, um resultado com uma margem menor, mas que mesmo assim permite aos azemenses sonhar com a fase seguinte da Taça Sergs. Quem também se saiu bem foi o Hóquei de Braga, a jogar em França, venceu por 5-9 a equipa do Saint-Bleu. Os franceses não conseguiram fazer frente, mesmo a jogar em casa, contra uma equipa bem organizada, como era a equipa do Hóquei de Braga. Quem também venceu o seu jogo nas competições europeias foi o Física de Torres Vedras contra o Giovinazzo da Itália. 6-3 foi o resultado final de mais uma equipa que também tem boas possibilidades de passar às meias finais da Taça Sergs. E se estas 4 equipas passarem realmente às meias finais, dar-se-á um acontecimento no mínimo pouco comum. A presença de 4 equipas da mesma nacionalidade, neste caso portuguesa, numa competição. Nas meias finais, caso estes 4 clubes vençam, só haverá confrontos entre portugueses. E se estas 4 equipas passarem, de algo poderemos ter a certeza. O campeão da Taça Sergs será português. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, damos nota da 20ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Handball. Uma jornada que se destacou por vários motivos, ou mais concretamente, 3. O Sporting Belenenses, um derby lisboeta, o Porto Benfica, um derby nacional e uma desistência. O Colégio das Sete Fontes desistiu da prova. Atualmente só 11 clubes é que estão em competição. À partida para esta 20ª jornada, a equipa do Colégio das Sete Fontes era 11º e penúltimo classificado. Realizaram-se então os seguintes jogos. Sporting 25, Clube de Futebol dos Belenenses 23. Académica de São Mamede 23, Sporting da Horta 30. Chico Handball 21, ABC 30. São Bernardo 19, Madeira Sade 22. E ontem, Futebol Clube do Porto 27, Benfica 26. A equipa do Ferpinda tem 54 pontos e vai em primeiro lugar, após 20 jornadas realizadas. O Porto tem um ponto a mais do que o ABC, que tem 53 pontos e vai no segundo posto. O Benfica está um pouco mais atrás, com 48 pontos, na terceira posição. O Chico Handball vai no décimo lugar, com 27 pontos. 11º e último, já que o Colégio de Sete Fontes já não conta na classificação. 11º e último vai a equipa do São Bernardo, com apenas 23 pontos. Ainda há nota de que faltam apenas 2 jornadas para o final desta fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Handball. O Desporto Antena fica por aqui. Hoje, amanhã, às 8 da noite, cá nos encontramos para mais informação desportiva. Boa noite e até lá!